sistema agora centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251, 33, 25, 1, 3, 3, 3. Whisky Alfa, mantém quanto espera? Quanto espera, Whisky Alfa, ok, estou circulando à direita. São 9511, autorizado, vai ler, mantém pista 1-0. Trip 5489, decolado aos 29, sendo controle 119.35. Vai chamar o controle 119.35, trip 5489. Palmeiras Whisky, Bravo Whisky, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251-3325, isso para vocês. Dois mil pés, não se escuta. 35489, contato radar na decolagem, tudo para o nível 200 na saída arbor. Autorizada ascensão para 200 na saída arbor, trip 5489. Só confirmando. O Whisky Alfa Alfa, ele tá indo pra Vera Cruz, ok? Estou ciente, ingresso na perna do vento da pista 1-0. Ok, perna do vento da pista 1-0, indo pra lá, ok, obrigado. Convite autorizado, ingresso na pista 17. Ali, mantenha na pista 17. Torre, 118 decimal meia dúzia. 26 agora, muito obrigado, bom final de semana. Obrigado. Azul 4116, autorizado a final do procedimento LSXU, desça para 2 mil pés, altímetro 10 no ONU, reporta estabilizado. Leste para 2011, reportará estável 4116. Meia dúzia no 3 da Oceanera, autorizado Galeão, 360 ao nível. A rota é Upzulu 1-0. Decolagem 1-0, primeira curva direita, precisa saída da Euleda após Veda Bridge, onde intercepta Upzulu 10. 5450 no transponder, o controle em 1-9.35, o Oceano é 6213. Autorizado o Galeão 360, via Upzulu 1-0, decola pista 10, curva direita da Euleda Bridge, 5450, 1-9.35, controle. Correto, 05 portão, como informado, chama para ponto, chama pronto para acionamento push 612 no 3 da Oceanero. Chamará 612 no 0. Um tráfego alinhado para a decolagem da TAM. Ok, entrando à direita na perna do vento. O Whisky Alfa Alfa, se afaste um pouco, ingresse um pouco mais afastado da perna do vento, você está ingressando muito próximo. Ok, eu estou aumentando a minha curva à direita para o continente, ok? Isso, para o continente, mais à direita. O senhor estava ingressando quase que no alinhamento aí de decolagem. Ok, eu observei, obrigado. TAM 95 no ONU, o tráfego já está ingressando na perna do vento mais afastada, ONU meu pés, autorizado decolar, 090 graus, 169. Salvador, boa tarde, eu sou 3154, final da 190 visual. Aguarde pista livre. Na aproximação, aguardando a pista livre, 3154. tanque Oscar Oscar aguarde. Solo Salvador, está 95 no 3, puxa acionamento, remoto no 3. Então, 95-1-1, decolar 234, sem controle, 1-1-9-1-3-5. 1935. Então, 3154, pista livre, autorizado pouso. Vento 1-1-0 graus, 169, geotímetro 1-0-1-0. Livre pouso 1-1-0, então 3154. Então, 9511, no contato com a danada colagem, para o nível 340 na saída da EL, após lida, direto brilho. 340, após lida, voa bridge. Se possível, voa bridge da presente. Autorizado, direto lida. Direto lida, obrigado. Estabilizou 41 no meio. Torre 118, decimal 612. Sim, já aguardo para o cruzamento. No meia, continue em aproximação, aguarde a pista livre. Aguarda, 4-1 no meia. Era Mike, é com o Vitor. Solo 35, chame. Solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Obrigado. Motor, boa tarde, está 354, Alfa. Whisky Alfa, é torre. Ah, escuta. Azul 41 no meio, cheque o trem autorizado, pouso 090 graus, 179. Ok, baixou e travou, 4-1 no meio, livre pouso. O Whisky Alfa Alfa é a torre voltando? Positivo, tô na escuta. O senhor ficou sobrevoando aí o litoral norte, assim, através da 28. A instrução foi para que ingressasse na perna do vento, pista no zero. Posteriormente, não sei se o senhor entendeu, a gente, o senhor ingressando na perna do vento, a gente vai autorizar com o curva esquerda e seguir pelo litoral, daqui a pouquinho. É, positivo. Ok, eu tô aguardando aqui, porque eu tô indo pra Vera Cruz, enfim, estou aguardando aqui, ok? Sim, comandante, eu sei, mas tem outras possibilidades. Eu quero que o senhor ingresse na perna do vento da pista 90 de Salvador. Posteriormente, o senhor vai seguir pelo litoral de novo com curva esquerda, farol de Itapuã e corredor Xé. Ah, positivo, entendido. É, não só existe cruzar pelo litoral ali no través da 28, não. Estou dando outra possibilidade. Estou com tráfego pousando, decolando, essa é a orientação. Ok, entendi. É que eu pensei que eu ia pousar em Salvador, ok? Entendi. Não. O senhor se confundiu. O controle em Salvador já tinha nos informado que o senhor está fazendo um voo de Aracaju para Vera Cruz. A questão é que quando chegou aqui em Salvador, o senhor não pôde cruzar lá na 28. Eu estou dando outra possibilidade. Positivo, agradeço. Obrigado. Yankee, Oscar, Oscar. Que é convite autorizado decolagem, pista 17, vento 100 graus, 169, geotímetro no 011. Azul 4116 no solo 38, livre pista direita, chame solo 12119. Livre à direita 219, 4116. O meu Whisky Alfa Alfa pode girar a esquerda base para ir para o litoral? Autorizado. Ok, obrigado. Total que está 95 no 3152 a bordo, 4 horas e 40, alterna Campinas. Eco Vitor, decolada 39. Chame o controle 1119-35. 1935, Vitor, bravo. Para o táxi, tá 95 no 3, 152, 440, Campinas. Arrumei o Mike Covid, controle Salvador, mantém condições mais. Um no meu pé, corredor Axel, tem metrô no 0, 1 no 0. A ciente solicita por a direta e banatista, senhor, da presente. Um no meu pé. Autorizado, reporte 20 milhas. Alfa Juliette, corrigindo. Alfa Índia, no ponto de espera, chama a tua 806, 1011 no altímetro. Alfa Índia, 1011, táxi autorizado, 186, 95 no 3. O Alfa-Alfa já cruzou o aeroporto de Salvador, está próximo ao litoral, no corredor, indo para Veracruz. Sente, Papa Romeu, esse Alfa-Alfa, mantendo no pé de condições duais, altímetro no 0 no 0, reporte para da barra. Reportará Alfa-Alfa. Meia dúzia, hein? Aqui é Oscar Oscar. E aqui é Oscar Oscar, aguarde para decolagem. Posição pátio 3 remoto. Azul 41, 16 via Juliette 08 ao portão. Via Juliette, segue o tempo no 841. Loxaré 6315 está aguardando, ok? É, coordenação equipe de solo, posição remota meia dúzia. Vai da passagem à posição do Embraer, da Azul. Após ele está autorizado meia dúzia ou 6315. 6315 após a passagem do Embraer da Azul, livre pushback, acionamento no 612 6315. Afirmativo, vai passar um Airbus ATAM e após o Embraer da Azul. Após o Embraer da Azul está autorizada. Airbus ATAM, Embraer da Azul após o último, inicia o 6315. Recife 125-1, alterna 133-25. O que ele quer número 2, aguarda. Oscar, Oscar. É, autorizado decolar, pro lado falou de Itapuã. O vento 100 graus, 16 nós. Terra Nova. Fica quantas milhas de Salvador essa localidade? 26. 0123 no transponder, o controle 10935, quilo que deve ser. Se é correto o PLBU? Afirmativo, 10862 para tramitar, quilo que deve ser. Prossiga aqui o Quebec Serra. Direcionar, chama para trás aqui o Quebec Serra. Para cópia? Aproveite para prosseguir. Oxana M142, Salvador Recife, autorizado nível 350, via para o 58. Decolagem no 0, primeira curva esquerda, pista da saída Puca, transição Caju. 954, 42 no transponder, 10935 controle, 6142 da Oceanera. Autorizado 350, 358 para Recife, decola 10 para a esquerda, pro Caracaju, 5442, 9935 no controle, 6142. Correto, 07 portão, reporte com duplo, pressionamento push. Onde vai apontar? Mais um minuto. Alinhado e pronto no 0953. Tan 9513, autorizada decolagem, pista 10, vento 090 graus, 149, ajuste de altímetro 1010. No 090, autorizado decolagem no 0, Tan 9513. Coordenação local. Ok, obrigado. Salvador, Oceanair 6315, pronto para o táxi, está com 157 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão. 157 Galeão, 3,50? Afirmativo. Oceanair 6315, Salvador, Cogina, autorizado Pátio 1, via Índia, no ponto de espera chama Torre 1086. Altímetro 10, 10 agora, Torre Salvador em 10862. Livre Pátio, Índia, para o ponto de espera da 10, quando lá 18,6, 1010 no altímetro, 6315. 3144 para o táxi, 1116 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna João Pessoa. Afirmativo, tem 3144, tem táxi autorizado em frente, seguindo o alvo 320 da Avianca como número 2. No ponto de espera chama a torre 1086, 1010 no altímetro, tem 3144. 7010, seguindo a Avianca 186 no ponto de espera, 3144. Graças ao CR, mas é 507. Confirme o destino e o estimado para o pouso. No grupo Zulu Serra Nova, está chamando mais um 15 graus. Efetou o plano de voo na sala EF. Afirmativo, senhor. Sim, Patanguinha aqui ao próximo, mantenha condições visuais. Repórter livrando a CPR. Controle Salvador, boa tarde, está 9513 da Euleda, passa 2000. Está 9513, contato radar na decolagem, sou para o nível 340 na saída da El, após Leda, direto Wildes. Da Euleda, Wildes, 9513. Controle Salvador, voo no 648. Informação. Romeu. Vão no 648, controle Salvador, aciona identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1010. 050 chegada Mare, 1010. Papá Romeu, Romeu Bravo, é autorizado a final do procedimento de LSXU. Desça para 2 mil pés, altímetro 1010, reporte estabilizado. 702, ajustado 010, 10, autorizado ILS, Romeu Bravo, reportará. Controle 9513, pode voar, Dayon? Autorizado, direto Leda. Frequência livre. Bom, controle, na escuta do alfa. Ajuste, altímetro 1010, 1010. Clube, você pode dar mais ou menos uma indicação, aeroclube fica à direita ou à esquerda? Confirma, o senhor não sabe onde fica o aeroclube de Veracruz? Não sei. Aeroclube de Veracruz, agora a sua posição de... Está agora meia dúzia de milhas, posição de aproximadamente 9 horas. Meia dúzia de milhas, 9 horas, ok, muito obrigado. Mantenha a frequência do controle, o Whisky Alpha Alpha, até atingir contato visual com o Aeroclube de Veracruz. Porta de espera pronta. TAM 3144, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter 10, 3144. Palma e Whisky Alfa Alfa, agora pro ideal para Vera Cruz, seria 230. Kilo Tebet Serra autorizado ingressar na pista 17, autorizado a linha manter pista 17. Quadras 49, chame controle 1995. 1935, 6315, obrigado, até. Palma e Whisky Alfa Alfa, controle. Foi não, controle. É o Whisky Alfa Alfa. Whisky Alfa Alfa, confirma ainda, prossegue para o Aeroclube Vera Cruz. Eu orientei, fiz 4 chamadas para voar na proa 230. Agora com curva pela direita, vou na proa 220. Ok, curva direita 230. Controle Salvador, o Xaner 6315. Está passando 2000 pés na saída da El. O Xanem 6315, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Eudes. Da EL, Leda, Eudes, para o 360, Xanem 6315. O Whisky Alfa Alfa mantém a Proa 220, reporta visual com o Aeroclube de Vera Cruz. Ok, estou na Proa 220, vou reportar visual, obrigado. Controle, autorizaria direto da EL para o Xanem 6315. Direto Leda. Direto Leda, muito obrigado. Mantenha o ponto de espera da pista 17. Aqui o Quebec Serra, correção, mantenha na pista 17. Serra, autorizado decolagem, pista 17, vento 090 graus, 159, azimuth de metro 1010. 31144, decolada 51, chame controle 119.35. 935, para na proa 215. Ok, 215. Estabilizou, Romero Bravo. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, completa final pista 10, torre 118, decimal 612. 286, Oscar. Controle, boa tarde, está 3144. 3144, controle Salvador, suba ao nível 370 na saída, monte transição próxima. 370. Botão 3144, troca o código transpondo para 5426. 5426. Pela direita, capixeira 97, a partida presente, Rosa. Aqui na minha frente tem um hangar bem no começo da pista e um descampado, é isso? Nunca tive lá, só sei que tá nessa posição aí. Aqui, eu vou voar mais uns 2 minutos e já te falo. Sim. Está autorizado aqui no Quebec Serra, chamar o controle? Aqui no Quebec Serra, chamar o controle 1-9-9-35, até falar 5-3. 1935, Serra. Essa é a alfa visual com o aeroporto de Vera Cruz. Obrigado, bom pouso. Bom pouso. Sim, obrigado. Controle Salvador, Papatango, Kilo, Quebec, Serra. Papatango, Kilo, Quebec, Serra. Controle Salvador, mantenha condições vazias no meu pé no corredor Axé. Reposto para da barra. Autoriza 2510 direto burro, senhor? Autorizado. Grato, Serra. No 3, conforme instruções do Centro Recife, está presente direto Wilson, e chama o mesmo em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Está sente, autorizada presente na proa de hoje, chama Recife 251-3325, até 9513. O número é 48, autorizado a final do procedimento LSX Way, desça para 2.000 pés, altímetro no 010, reporte estabilizado. 2.000 pés, 010, reportará estabilizado, bom no 648. 3144, pode voar, como? Autorizado direto, código. Direto, código, chefe. Reporte na final do pistão 7. Passa. Posicionar 6213, próximo ponto de espera da 190, pronto. Posicionar 6213, autorizado a guiar e decolar pista 10. Ali decola pista 10, 6213. Posicionar 6213, vento 100 graus, 129, asa de altímetro 10, 10. 10, 10. Que é que você confirma, já está na proa de Morro de São Paulo? Afirmativo, senhor. Solo 55, autorizado táxi. Autorizado, backtrack para o hangar da Aerostar. Para chamar 2886, o altímetro no 010. Rádio Índia, no bom espera, 2886, 0110, ok. Boa tarde, contato radar, subirão 360, direto Leda. Direto Leda, 360, obrigado. 6213. Na 6315, Recife, 125, decimal 1. Frequência 6305. 1251. 6142, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 100 graus, 149, azul de altímetro 10.